noite o mundo acordou com um estranho clarão. Chuvas de bombas salivadas de balas, gases tóxicos. Acontecia tempestade no deserto. Passaram, já é realidade.